Saúde é o Tema, série dedicada à pandemia do novo coronavírus. Olá, ouvintes das rádios Universitária FM, 99.9 MHz e Paulo Freire, em 820 kHz. Um dos principais sintomas da Covid-19 é a falta de ar. Se isso ocorrer, o pulmão pode desenvolver uma inflamação, pneumonia, fibrose pulmonar e outros tipos de sequela que podem levar o paciente a ficar internado na UTI com ventiladores mecânicos por muito mais tempo. Diferente do que muitas pessoas imaginam, o fisioterapeuta não cuida apenas da parte ortopédica. O profissional também é responsável pela parte respiratória do corpo humano. Ele escolhe dos recursos e técnicas fisioterapêuticas. Por isso, os fisioterapeutas são essenciais e estão na linha de frente no tratamento e na recuperação dos pacientes com Covid-19. Eu sou William Araújo, estudante de jornalismo da UFPE, e estarei com vocês nesta série especial de Saúde ao Tema sobre a pandemia do novo coronavírus. Enquanto durarem as recomendações de distanciamento físico, vamos realizar o programa remotamente. Lembro que, além de transmitida nas rádios Universitária FM e AM da UFPE, esta edição fica disponível no formato de podcast no site radiopaulofreire.ufpe.br. Também fica disponível nas plataformas digitais. É só procurar Saúde ao Tema para encontrar o podcast na plataforma de sua preferência. Vamos conversar com o fisioterapeuta e presidente do Conselho Regional de Fisioterapia, Terapia Ocupacional da Primeira Região, o CREFITO 1, que compreende os estados de Alagoas, Paraíba, Pernambuco, Rio Grande do Norte, Silano Barros. Seja bem-vindo, Silano. Obrigado. Boa tarde a todos. Estamos à disposição para conversar e fazermos um bom debate. Obrigado por aceitar o convite, Silano. E também convidamos o fisioterapeuta, membro do GAEP Saúde e do Hospital Oswaldo Cruz, Valdênio Freitas. Seja bem-vindo, Valdênio. Boa tarde a todos. É um prazer estar aqui com vocês e bater um bom papo aqui. Obrigado por aceitar o convite. O mundo atinge a marca oficial de mais de 1 milhão de mortes pela Covid-19. Em reportagem publicada pelo jornal Folha de São Paulo nesta terça-feira, 29 de setembro, o diretor de um grupo de pesquisa da Universidade de Melbourne, na Austrália, que estuda o impacto de doenças, Alan Lopes, alega que a quantidade real de óbitos está em torno de 1,8 milhão. Já que muitos casos não são notificados, ele calcula ainda que a doença pode provocar 2,8 milhões de mortes até o final do ano, o que tornaria a quinta maior causa global de óbitos em 2020. Enquanto o governo flexibiliza regras de distanciamento social e permite a reabertura de escolas, casas de espetáculo, salas de cinema, o número de novos casos cresce mais rapidamente do que nunca. A média de contaminação segue um pouco abaixo de 300 mil por dia, e dificilmente uma vacina vai ficar disponível em todo o mundo dentro dos próximos 9 meses. Diante disso tudo, os profissionais de saúde de diversas especialidades lutam diariamente contra o tempo de avanço dos casos. Mas qual tem sido o papel do fisioterapeuta no enfrentamento da pandemia de Covid-19? Silano, gostaria de começar? Bem, mais uma vez, então, eu agradeço o convite, William, em seu nome a todos aqueles que fazem a Rádio Paulo Freire, né? Acho importantíssimo o programa, Saúde é o Tema, e no tema de hoje, a fisioterapia no tratamento da Covid-19. Você, na sua introdução, você foi muito feliz, né? Estamos diante de uma situação que, na verdade, não era surpresa, tá? Não era surpresa, ninguém pode dizer que fomos pegos de surpresa. Porque a Organização Mundial de Saúde, a OMS, já vinha alertando há muito tempo para a possibilidade de uma pandemia viral. Então, isso não é nenhuma novidade. Cabia aos países, aos governantes, aos gestores, se organizarem e organizarem seus sistemas de saúde para responder e reagir da melhor forma possível. É tanto que, no cenário global, nós observamos países que tiveram uma boa resposta imediata à pandemia, enquanto que países sucumbiram, independentemente de estar na América do Sul, na África ou na Europa, né? Então, como esses países se prepararam? No nosso caso, no Brasil, o Brasil é um país que ainda bem que tem o SUS, o Sistema Único de Saúde, porque o SUS foi quem suportou toda essa e vem suportando toda essa estrutura. O SUS, ele tem uma organização muito boa, muito legal. O que falta para o SUS é financiamento. O Estado, ele tem cada vez mais retirado do SUS o financiamento e gestão. Inclusive, nós temos uma PEC, né, uma emenda, não mais PEC, uma emenda constitucional que paralisou os investimentos, a emenda do teto, né, e congelou o investimento nas áreas sociais de tela saúde. E vejam, quando nós avisávamos que isso era perigoso, veio a pandemia. Então, nós temos uma situação que ela é bastante grave. O Brasil é um dos países líderes mundial em contaminações e em óbitos, mas ainda bem que tivemos, que temos o SUS, que podemos suportar de alguma forma, senão teria sido muito pior. Com relação aos profissionais da área da saúde, como você faz, termina o seu questionamento, né? Nós sabemos que alguns estados começam, o Brasil está naquela política agora de retomada da economia. Realmente, nós vamos ter que retomar essa, a vida de um normal, que não é mais, como se diz, o normal, agora um novo normal. Eu estava num debate, num evento da Benfis, Associação Brasileira de Ensino e Fisioterapia, quando eu vi que, será que é novo normal? Eu acho que a gente não vivia nem o normal, né? Então, frente a toda essa situação, essa retomada, ela deveria ser muito mais lenta e muito mais bem elaborada, porque a gente precisa aprender a conviver com o vírus enquanto não se tem vacina. A gente precisa aprender a conviver. Então, o cenário de reinfecções, de aumento no número de contaminados e do aumento de número de óbitos, ele vai continuar acontecendo quando não se existe cultura, educação, quando não se existe preparo para essa volta, para esse retorno. E, voltando a falar dos profissionais da área da saúde, há um dado extremamente triste. O Brasil é o país que tem um terço das infecções dos profissionais da área de saúde do mundo. Então, vamos deixar esse dado bem claro. De todos os profissionais da área de saúde infectados, claro, eles estão na linha de frente, era esperado que eles se infectassem. Mas um terço dos profissionais de saúde infectados no mundo encontra-se no Brasil. Quer dizer, de todos os países do mundo, independentemente do tamanho, do porte desse país, temos outros países de grande porte territorial, o Brasil contempla um terço dos profissionais de saúde contaminados. Então, mostra que alguma coisa está errada. Alguma coisa está errada, e o que a gente pode adiantar é uma falta de lei, falta de leis e normatizações rígidas e que sejam cumpridas pelos gestores, sejam eles públicos ou privados. Por exemplo, a gente tem normativo da Anvisa desde 2010, William, como a RDC-7 da Anvisa, que normatiza, por exemplo, insumos, materiais e recursos humanos nas UTIs brasileiras e que não vem sendo cumpridas, não vem sendo cumpridas. E só agora, com a pandemia, que me parece que houve um despertar, mas ainda muito tímido, né? Hoje, no Bom Dia São Paulo, por exemplo, mostra-se que o fisioterapeuta foi o profissional que mais teve vagas no crescimento da pandemia. Por quê? Porque não se estava cumprindo a RDC-7. Se estivesse cumprindo a RDC-7, não haveria essa correria agora para tapar o buraco, né? Depois que ele estava feito. É aquela velha história que o brasileiro só fecha a porta depois de roubado. Então, realmente, o cenário é um cenário ainda preocupante, ainda alarmante, e com relação aos profissionais da área da saúde, traz e seja ainda uma preocupação enorme, porque não existe cumprimento do normativo, o normativo é falho, e falta cultura também com relação à lida dos profissionais de saúde frente à pandemia. Valdênio, você que trabalha no Hospital Universitário Oswaldo Cruz, aqui no Recife, qual foi o impacto da pandemia na atuação do fisioterapeuta? Bem, William, o impacto foi grande. Vimos uma correria de profissionais fisioterapeutas, principalmente técnicos de diversas áreas também, e pessoas também de áreas que eram de outras e tiveram que se ingressar na área da respiratória. Fisioterapeuta motora, fisioterapeuta esteticista da parte dermatofuncional, entre outras. E aí está aí as pós-graduações crescendo na área de respiratória e cardiovascular também, e UTI, tudo por conta da pandemia que está aí, né? E a crescente demanda da população por serviços de saúde de qualidade traz a importância da relação entre a formação de nível superior em fisioterapia e a atuação desses profissionais no Sistema Único de Saúde. Como o próprio Silano já faltou, eles perceberam que havia uma falta de fisioterapeutas. Você poderia comentar mais sobre isso, Silano? No Brasil como um todo, a profissão que mais abriu vagas durante a pandemia foi a fisioterapia. Mas vamos raciocinar em cima disso. Olha, em 2010, a Anvisa, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, publicou a RDC de número 7. RDC significa Resolução de Diretoria Colegiada. Nessa resolução da Anvisa, ela norteia o funcionamento das UTIs no Brasil inteiro. Então, o que é que diz com relação à fisioterapia? Toda a UTI brasileira, toda ela, pública, privada, civil, militar, filantrópica, toda a UTI brasileira tem que ter um fisioterapeuta para cada 10 leitos na UTI. Um fisioterapeuta para cada 10 leitos. Ou seja, se tiver 11 leitos, já é o segundo fisioterapeuta. Tá certo? Então, veja só. Esse fisioterapeuta, a fisioterapia dentro da UTI, tem que ficar pelo menos 18 horas do dia. Um dia tem 24 horas, então a fisioterapia tem que ser contemplada por 18 horas. E a equipe de fisioterapia tinha que dispor de um coordenador que tenha título de especialista em terapia intensiva. É preciso lembrar que a mesma resolução dizia que o fisioterapeuta tem que ser exclusivo da UTI. Ou seja, ele não é da UTI e tem que correr para atender a emergência. Tem que sair para atender a enfermaria. Ele não pode, ele é exclusivo da UTI. Então, vejamos. Na época, em 2010, William, a Anvisa deu 3 anos de prazo para que as UTIs, os hospitais, se adequassem à norma. 3 anos. Então, até 2013. Lembrando que, naquela época, a UTI que fosse inaugurada já deveria inaugurar contemplando a RDC 7. Nós estamos em 2020. O número de hospitais que não cumprem a RDC 7 é imensa. Então, o fisioterapeuta dentro da unidade de terapia intensiva, ele não só faz o controle do ventilador mecânico, que quando o paciente não pode mais respirar por conta própria, vamos usar os termos mais populares, né, para que as pessoas entendam, chega um momento que você não pode mais respirar por conta própria, você precisa do apoio de um equipamento, que chama de respirador mecânico, o nome correto é o ventilador mecânico. Então, quem operacionaliza aquela ventilação mecânica, aquela ajuda, aquele suporte para que o paciente possa respirar, é o fisioterapeuta. Então, o que é que acontece? O fisioterapeuta também trabalha os músculos respiratórios para que o paciente possa, depois de sair daquela máquina, ele possa voltar a respirar sozinho. Então, se ele não tiver uma ajuda do fisioterapeuta, um tratamento intensivo fisioterapêutico, ele não vai se preparar para respirar sozinho. Então, a gente tem que tirar o paciente do ventilador mecânico, daquele suporte, e deixá-lo respirando sozinho. Isso é um processo de desmame da ventilação mecânica. Então, tudo isso é o fisioterapeuta. O paciente está sobre o leito, ele precisa se exercitar como um todo. Ele precisa trabalhar toda a sua musculatura. Então, se não tem um fisioterapeuta dentro da UTI, a probabilidade desse paciente ser bem ventilado na UTI é menor. A probabilidade dele sair com vida dessa UTI é bem menor. A probabilidade de que ele fique ali por muito tempo e acabe indo a óbito é muito maior. Então, veja, é por isso que a Anvisa, lá em 2010, reconhece a necessidade do fisioterapeuta dentro da UTI. Aí nós estamos em 2020, 10 anos depois, e hospitais que não cumprem. William, o CREFITO 1, como você bem falou, nós somos responsáveis por 4 estados, nós tivemos que judicializar diversos hospitais privados e notificar o Ministério Público dos 4 estados por conta de hospitais públicos que não vinham cumprindo a normatização da Anvisa de um fisioterapeuta para cada 10 leitos durante 18 horas. Na verdade, 18 horas já era algo que a gente já, não diz, já nem trabalha mais isso. Tem que ser 24 horas, porque se o paciente está na UTI, o fisioterapeuta tem que estar lá 24 horas. Por isso, nós demos entrada no Congresso Nacional em um projeto de lei que preconiza fisioterapeuta 24 horas. Veja como funcionam os legisladores brasileiros, os políticos brasileiros, né? Esse projeto de lei prevê fisioterapia 24 horas nas UTIs, para se tornar uma lei, porque o que a gente tem hoje é uma resolução da Anvisa, da Agência Nacional de Vigilância Sanitária. Pois bem, agora, por conta do Covid, da pandemia, a Câmara dos Deputados em Brasília aprovou esse projeto de lei em regime de urgência. Mas o projeto está no Senado Federal, está parado. porque os hospitais brasileiros, através de sua representação nacional, segurou, porque vai haver um custo muito alto, vai ter que contratar fisioterapeuta. Gente, os brasileiros estão morrendo porque existe uma pandemia, o fisioterapeuta é um profissional extremamente importante dentro da unidade de terapia intensiva, e a RDC 7 de 10 anos atrás não foi respeitada na sua totalidade. Se ela fosse respeitada, nós não estávamos agora com a fisioterapia como a profissão que mais teve a abertura de vagas. E mostro muito mais. A analisar pelos estados, como é que os profissionais foram chamados? Não foram através de concurso público, foram chamados através de processo de seleção simplificada, que é temporário. Passada a pandemia, os estados vão exonerar esses profissionais e nós vamos voltar à mesma realidade. Para se ter ideia, por que o projeto de lei que prevê o fisioterapeuta 24 horas na UTI está parado no Senado? Porque os hospitais conseguiram convencer os senadores brasileiros de que o custo é muito alto. Então, já entraram com uma emenda ao projeto, dizendo o seguinte, que o fisioterapeuta 24 horas só durante a pandemia. Quando acabar a pandemia, aí não é mais obrigatório o fisioterapeuta 24 horas. Não, gente. Quer dizer que quando acabar a pandemia, nós não somos mais importantes na ventilação mecânica, na condução do paciente dentro da unidade de terapia intensiva? Aqui no estado de Pernambuco, nós entramos com um projeto de lei, né, na ALEP, na Assembleia Legislativa do Estado de Pernambuco, um projeto de lei de autoria do deputado João Paulo, que teve uma ajuda muito grande também da deputada Priscila, que intermediou a relação entre o Cid Rossi e os fisioterapeutas para obrigar no estado de Pernambuco ter fisioterapeuta 24 horas nas UTIs. É uma luta que a gente está tentando ver se aprova ainda agora, esse ano, em virtude da pandemia, porque dentro do estado nós temos hospitais aqui que não cumprem a RDC 7. Por isso essa loucura de abertura de vaga de fisioterapeutas, porque não foi feito quando normatizado pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária em 2010. É importante não só a presença do fisioterapeuta nas UTIs, mas também dar equipamentos para eles poderem trabalhar. Como você comentou, um terço dos profissionais infectados estão aqui no Brasil. E como é que tem sido isso nas UTIs aqui de Pernambuco? Os profissionais estão recebendo, está em falta, alguns sim, alguns não. Como é que está essa situação? Terapia intensiva é uma especialidade da fisioterapia também. Existe um fisioterapeuta especialista na terapia intensiva. A gente está tão carente que os fisioterapeutas que estão, como a gente chama, na área motora, a área motora é traumato-ortopedia, reumato, neuro, esses fisioterapeutas que nunca entraram na UTI estão sendo chamados para ir para a UTI, para ir para a área de enfermaria, para trabalhar com pacientes na área de respiratória. Então, veja como é que é essa situação. Aí, dentro da UTI, você tem que ter os EPIs, né? O equipamento de proteção individual. Qual é que você está falando, William? É uma máscara de qualidade. Então, por exemplo, se eu vou trabalhar com um procedimento que produz névoa, uma aspiração, nebulização, oxigênio-terapia, ventilação não invasiva, eu preciso de uma máscara para proteção do profissional de qualidade, como se preconiza a N95, PFF2 ou similares. Então, os hospitais estão com dificuldades, muitas vezes, de encontrar esse material e muitos têm e ficam racionando. Eu tive denúncia de hospitais, aqui no Crefito 1, de que esse material só saía para médico. Ou seja, o enfermeiro, o técnico de enfermagem, o pessoal da limpeza, o fisioterapeuta, que precisa desse equipamento, não teria esse equipamento, estaria exposto. Vejamos, a gente precisa de face shield, que é aquele protetor facial, né? O avental, a touca, o propé, as luvas, ou seja, os óculos, é um conjunto de equipamento de proteção individual que nem sempre tem sido disponibilizado pelos hospitais. E o que é que acontece? Não é só ter o equipamento, você precisa ter uma área para paramentar, para se paramentar, para se vestir adequadamente e para desparamentar. Os estudos mostram, William, que a grande quantidade, o grande número de contaminação de profissionais da área de saúde é na hora de desparamentar. É na hora de tirar todo esse EPI, tomar o banho e ir para casa, sair da UTI, sair do hospital. Então, naquele momento, é o momento onde ocorre o grande número de contaminações. Então, falta espaços dentro da UTI para que o profissional possa fazer uma desparamentação com qualidade e também um preparo. Esse profissional ele tem que ser educado, ensinado a como desparamentar. Se ele tira uma luva de forma equivocada, ele contamina, ele se autocontamina. Então, é preciso, né, educação para isso. Então, você pega um profissional que nunca entrou na UTI e esse profissional não tem o mínimo treinamento, é jogado dentro da UTI e ele vai ter que paramentar e desparamentar. Então, faltou muito disso, faltou educação ao profissional. como não existia o profissional adequado dentro da UTI, foi chamado profissional de tudo que é área, então profissional que teve que se capacitar em 2, 3 dias para poder atender um paciente dentro da UTI, e sem saber nem mesmo como é que ele cuidava dele, do próprio cuidado com ele, com o paciente, com o profissional. Então, isso é também um dos grandes motivadores do crescente, o número elevadíssimo de profissionais da área de saúde contaminados. Saúde é o tema do coronavírus de hoje. Estamos falando sobre a fisioterapia no tratamento da Covid-19. Para falar sobre isso, contamos com a participação do fisioterapeuta e presidente do Conselho Regional de Fisioterapia e Terapia Ocupacional da Primeira Região, o Prefeito 1, Silano Barros. Também a participação do fisioterapeuta e membro do GAEP Saúde, do Hospital Oswaldo Cruz, Aldênio Freitas. Quando estarem as recomendações de distanciamento físico, vamos realizar o programa remotamente. Valdênio, evitar o agravamento dos sintomas respiratórios da Covid-19 é algo muito essencial para que o paciente não precise ficar entubado na UTI. Mas como funciona a fisioterapia preventiva nesse caso? A questão da fisioterapia preventiva é, primeiramente, o paciente tem que ver como está o quadro clínico dele. É a questão da ausculta pulmonar, verificar o tempo que ele está sentindo os sintomas, apresentando os sintomas, ele realizar o teste e ficar naquele isolamento social durante 14 dias. Isso tudo vai depender de caso a caso, paciente a paciente. E, no geral, os que precisam de atendimentos fisioterápicos, quais são os procedimentos que acontecem? A questão dos procedimentos, isso vai sempre depender. A base de uma avaliação bem feita, uma ausculta pulmonar, observar a frequência cardíaca dele, observar a saturação dele, que é a saturação normal acima de 92%, que é a percentual de oxigênio no sangue, observar a frequência respiratória, observar a pressão arterial. Então, existe uma gama de fatores aí que a gente pode traçar um tratamento, ou questão de prevenção, ou questão mesmo de amenizar os sintomas do paciente. E a pessoa que teve Covid-19 pode desenvolver problemas pulmonares, entre eles inflamação, pneumonia, fibrose pulmonar e outros tipos de sequela. Mas certo. Qual vai ser o tratamento? A questão do paciente com inflamação, com pneumonia, realizar a ausculta do paciente, verificar se ele está tendo ruídos, verificar se ele está tendo alguma diminuição do murmúrio vesicular, que é a passagem do ar, verificar se o paciente está dispneico, está com desconforto respiratório. Isso tudo depende da clínica do paciente para poder traçar um tratamento. É feito, a gente diz lá no hospital, não podemos traçar um tratamento para um paciente para todos, como fosse uma receita. Isso é um perigo, porque a gente vê no Covid, cada paciente reage de uma forma diferente. Muitas vezes a gente traça um tratamento para um paciente asmático, uma criança asmática, e muitas vezes não dá certo em traçar esse tratamento para um paciente com Covid. Isso vai ser depender do quadro clínico do paciente, o que o paciente está apresentando. Ilano, gostaria de complementar a fala de Valdênio sobre o tratamento das sequelas? Senhor, Valdênio foi bem cirúrgico aí no ponto de como o fisioterapeuta vai proceder com um paciente que está lá no hospital e durante a prevenção. Só para deixar mais claro para quem está em casa, veja a importância de todos os profissionais da área de saúde nesse momento, né? Um momento de guerra contra um inimigo invisível, que é o vírus. Você tem os profissionais da área de saúde tão maltratados pelo Estado, tão mal cuidados, mal remunerados pelo Estado, né? E pela própria sociedade, que tem repelido esse profissional hoje nos meios de transporte e tudo mais. Então, vejamos, o fisioterapeuta, por exemplo, já que nós somos fisioterapeutas, eu e o Valdênio, a gente vai falar do fisioterapeuta aqui. O Valdênio fala da prevenção. Então, já é importante, né? O fisioterapeuta, ele avalia esse indivíduo que não é paciente Covid, né? E ele já está em casa. É um cidadão que estava na quarentena, alguns ainda estão na quarentena, principalmente idosos, pessoas com deficiência, aquele pessoal chamado de grupo de risco que está trabalhando home office. E o fisioterapeuta precisa trabalhar com esse indivíduo para prevenir. Então, por exemplo, eu tenho que também trabalhar o sistema respiratório e fortalecer os músculos desse paciente como um todo, porque se ele vier a ser acometido, contaminado e acometido de sintomas mais graves, né, ele tem que ter um corpo melhor preparado, um sistema melhor preparado para aquilo que vai acontecer. Então, o fisioterapeuta, ele não só trabalha na reabilitação, ele é reabilitador, mas ele como profissional de saúde, ele trabalha em todos os níveis de atenção à saúde. Ele, inclusive, é um promotor de saúde. Ele trabalha com prevenção. Então, o fisioterapeuta trabalha dando aula, orientando. O fisioterapeuta trabalha prevenindo o indivíduo do que poderá vir a acontecer. Dentro do setor hospitalar, nas enfermarias, na emergência, até as UTIs, que é o lugar onde estão os pacientes mais críticos, mais graves. Mas é importante lembrar também que dentro das clínicas, consultórios, ambulatórios, né, os pacientes continuam frequentando as clínicas, aqueles que são crônicos e que precisam da fisioterapia todos os dias. Então, esse paciente, ele também tem que ser visto pelo fisioterapeuta com todo um cuidado desse chamado novo normal. Né? Então, tem todo agora uma nova forma de abordagem desse paciente que ele... ou já teve o Covid, ou ele não tem Covid, mas ele precisa da fisioterapia porque tem uma outra patologia, porque é crônico, e ele precisa da intervenção fisioterapêutica. Então, acima de tudo, é importante lembrar que fisioterapia, ele tem um sinônimo que é importantíssimo para o indivíduo como um todo, para o ser humano como um todo, que é a funcionalidade. Então, cabe ao fisioterapeuta a manutenção dessa funcionalidade, o resgate da funcionalidade, né, dos indivíduos, quer estejam com Covid ou não. Então, imaginemos agora, nesse momento, os idosos, né, as pessoas que estão ainda cumprindo quarentena, a própria pessoa com deficiência, essas pessoas, como é que elas devem manter esse quadro de funcionalidade? Aí a gente lembra de outros profissionais que são importantes nesse contexto. Né? O profissional da educação física é importante nesse contexto, o terapeuta ocupacional, que começa a trabalhar com novas atividades para aquela pessoa que está trancada dentro de casa, para que a pessoa possa manter a sua saúde mental, né? Que também trabalha na linha de frente também, dentro dos ambulatórios, dentro dos consultórios, nos próprios hospitais, intervendo da melhor forma para a equipe, para os pacientes, para poder realmente superar toda essa situação. Então, o procedimento do fisioterapeuta, como disse o Valdênio, varia de caso a caso, isso depende de uma avaliação, não é receita de bolo, não é a mesma para todo mundo, mas é importante lembrar que o fisioterapeuta está agindo em todos os níveis de atenção, não só lá na UTI, mas também para aqueles que ainda não tiveram a doença ou aqueles que tiveram a doença e principalmente aqueles que saem da UTI porque ficam muito tempo internados e aí vem uma síndrome de que é pós-internação continuada. Então eles vão desenvolver lá na frente essa síndrome. E hoje, William, a gente já começa a ver estudos mostrando as sequelas pulmonares desses pacientes que saem dessa internação prolongada. Então, pacientes que diminuem os seus volumes e capacidades pulmonares e precisam da fisioterapia para recuperar uma saúde respiratória que ele perdeu, ele sai sequelado após esse longo período de hospitalização. Enquanto o paciente passa muito tempo internado, seja na UTI ou na enfermaria, ele não precisa só de fisioterapia respiratória, ele também precisa de fisioterapia motora, por causa do tempo que passou imóvel. Mas como funciona essa fisioterapia para evitar essas complicações por causa da falta de mobilidade? Valdênio? Então, a questão do tempo na UTI, ou tempo que ficou internado no hospital, vai gerar uma fraqueza muscular generalizada, não apenas em membros, mas a questão dos músculos respiratórios. Aí entra a fisioterapia motora também, com o intuito de evitar essas atrofias, essas contraturas, essa fraqueza muscular, a questão dos edemas, a questão das úlceras de decúbito, a questão da postura do paciente no leito, orientações posturais junto com os técnicos, com os outros profissionais de saúde. E a questão também da imobilidade prolongada. Quanto mais tempo o paciente ficar na ventilação mecânica, a gente sabe que o desfecho vai ser mais complicado. Então, a gente tem que iniciar quanto mais cedo com fisioterapia, com mobilização ali, na beira ao leito do paciente, sempre dentro, respeitando o limite de cada paciente, como tenho dito já anteriormente, cada paciente reage de uma forma diferente. Durante todo esse tempo internado, ele também pode perder massa muscular, não é? E quais as consequências da perda dessa massa muscular? A questão da perda da massa muscular, aí vem a perda de equilíbrio, a diminuição da marcha, uma dificuldade de fazer os movimentos com destreza, o déficit da coordenação motora. Aí vem a fisioterapia, a questão do círculo ergômetro, que hoje nas UTIs estão usando muito, que melhora o ganho de força muscular e o trofismo. E a questão também da eletroestimulação, também a beira-leito já também, em alguns casos, já pode estar usando para o ganho de força muscular. Isso aí vai ajudar muito na pós-alta do paciente. Lano, gostaria de complementar? Eu acho que o Valdênio foi feliz, né? Ele abordou como um todo. Só para lembrar que a gente chama de fisioterapia motora, até porque a sociedade tem chamado fisioterapia motora, e a gente se adequa a isso, né? Para que as pessoas que estão nos ouvindo agora nesse momento, que são leigos, né? Os usuários, ele já começa a dividir, né? Depois da pandemia, né, Valdênio? Já sabe, já conhece o fisioterapeuta respiratório, né? O respiratório e o motora. O motora, viu, é todo aquele que não existe a especialidade motora, não existe. A gente chama que é aquele fisioterapeuta que está responsável pela especialidade de traumato, ortopedia, né, do aparelho locomotor como todo, reumatologia, o sistema neurológico, né, neurofuncional. Então, esses fisioterapeutas, a sociedade acaba chamando de fisioterapeuta motor. E aí o Valdênio foi muito feliz quando coloca toda essa estrutura. Só para lembrar, né, que nós, seres humanos, fomos feitos para manter-se em movimento. Por exemplo, veja que a gravidade ela atua para baixo. Então, o coração, quando bombeia o sangue, bombeia para todo o corpo, cabeça, membros. Então, imagina o sangue que vai para os membros inferiores, quando a gente está andando, como é que esse sangue vai voltar para o coração? Né? Então, existem vários fatores. O próprio coração, quando ele bate, ele bombeia, ele succiona esse sangue. Mas é preciso, por exemplo, a atividade dos membros inferiores para que a musculatura dos membros inferiores funcionem como bomba, jogando esse sangue de volta para o coração, contra a gravidade. Então, imagine agora um paciente que fica 3 dias no leito, 12 dias, 30 dias, 3 meses no leito, na horizontal, não é? Então, não tem funcionamento de bomba muscular dos membros inferiores para facilitar esse retorno venoso para o coração. A circulação começa a ser deteriorada. Com a circulação extremamente comprometida, você começa a ter alterações do sistema circulatório, do sistema respiratório, né? E de todos os sistemas que precisam para funcionar, de oxigênio, que é carregado pelo sangue, né? Através do sangue, através das hemoglobinas. Então, veja, como o movimento é importante na vida do ser humano. Sem movimento, ele não mantém a integridade dos seus sistemas corpóreos, né? Não mantém essa vida. Então, quando o Valdênio coloca aí a necessidade da prevenção, é exatamente para manter-se em movimento. E o paciente que está internado precisa ser mobilizado, mesmo quando ele está em coma. Quando ele não tem controle sobre o seu corpo, o fisioterapeuta tem que estar ali movimentando, simulando a vida contínua daquele indivíduo, que é a vida de movimento. E quando ele sai do hospital, em virtude de todo esse tempo, ele vai precisar também dessa mobilidade. Daí porque não é só o fisioterapeuta, mas tantos outros profissionais que são importantes nesse cenário. Então, o profissional de saúde como um todo, e eu não deixo de citar, William, né? É o profissional de saúde como um todo, é o médico, é o enfermeiro, o técnico de enfermagem, que está na lida ali diária, do banho do paciente, né? Que está sujeito à contaminação, o fisioterapeuta, o terapeuta ocupacional, o psicólogo, o profissional da educação física. E no final, se você for analisar, se fizer um levantamento estatístico, é a área que é menos remunerada, a pior remuneração nesse estado, nesse país, é a área de saúde. O profissional de saúde, ele cuida com carinho, mas ele não recebe esse carinho de volta do Estado, da sociedade. Então, é um momento que precisa ser tocado na ferida, sabe? A gente precisa cuidar melhor de quem cuida da gente, né? O profissional de saúde tem nas mãos o bem mais precioso de um indivíduo, que é a própria vida. Mas tudo isso é muito filosófico, né? Mas na hora do vamos ver, do pega para capar, não existe, né, uma atuação correta. Tá aí, a gente está brigando pela insalubridade. Será que o profissional de saúde, nesse momento, não está num local insalubre? Né? Então, a gente tem que estar brigando para que o Estado pague a insalubridade a esse profissional. Então, realmente, a gente precisa olhar de forma bem diferente para os nossos profissionais da área de saúde. Sabe? É muito importante o aplauso das sacadas, das varandas, das janelas, mas muito mais do que isso, é preciso reconhecimento que traga, que seja traduzido em dignidade para o profissional da área da saúde. Você comentou da importância do movimento, porque tem muitas pessoas que ficam dias internadas nas UTIs e nas enfermarias. Mas e o pessoal que está em casa, sem se movimentar, deitado o dia todo? Qual o impacto dessa falta de movimento? Perfeitamente. A gente tem que diferenciar, né? Hoje, a gente preconiza que na área de saúde a gente trabalha de forma interdisciplinar. Todos os profissionais trabalham juntos em prol do ser humano, do indivíduo. Então, é importante lembrar que o fisioterapeuta, ele é promotor de saúde, ele orienta a postura, como disse o Valdênio, para aquelas pessoas que estão em casa, tá? A pessoa que ainda não está acometida. Então, a prevenção. Então, nós orientamos a postura, nós orientamos como deve ser para cada pessoa individualizada, frente às suas necessidades, como ele deve se conduzir. Mas é importante lembrar que, nesse momento, existe um profissional extremamente indispensável nesse momento, que é o profissional da educação física, né? Então, esse profissional é aquele que trabalha com o preparo, né, do condicionamento físico do indivíduo como um todo, de uma coletividade. Na Europa, a gente viu tantos profissionais da educação física numa sacada de uma varanda, fazendo com que os demais pudessem trabalhar esse movimento, essa mobilidade. Mas o Brasil é um país muito complexo. Vamos imaginar que a gente tem muitas comunidades. Dentro de um barraco, uma comunidade, moram oito pessoas, e essas pessoas têm que ficar trancadas ali dentro. Então, veja que condição social é essa. A gente precisa, então, que esses profissionais da área da saúde, né, cheguem com essa prevenção em cada domicílio, seja ele o casarão na Zona Sul, ou seja ele o casebre lá no morro. É preciso que todo profissional ele chegue a todo cidadão, porque a Constituição é clara. Saúde é direito de todos, não tem exceção. E é um dever do Estado. Mas aí a gente procura saber como é que está a nossa atenção básica. Será que os profissionais que deveriam ali estar, com profissionais da educação física, o terapeuta ocupacional, o fisioterapeuta, estão chegando na comunidade? Será que essas pessoas que estão nos logradouros mais longe, mais afastados dos centros, eles têm realmente uma visibilidade hoje do Estado brasileiro? Aproveitando que a gente está na rádio Paulo Freire, né? Então é importante lembrar que a educação ela é prioritária dentro desse universo social. Se a sociedade não muda com a educação, se ela não evolui com a educação, como dizia Paulo Freire, imagine sem ela, tampouco sem ela, né? Então, é preciso educar, é preciso trabalhar a atenção básica, e a gente tem um sistema de saúde, rapaz, que é maravilhoso, que é o SUS. E agora a gente está vendo uma rediscussão novamente para manter o teto de gastos. Então, é com tristeza que a gente vê que numa situação como essa, vai passar a pandemia, né? A vacina vai chegar, não sabe-se quando, e aí tudo vai estacionar naquela mesma situação, onde os mais necessitados vão continuar sendo invisibilizados pelo Estado, pela sociedade como um todo, e a gente continua tendo profissionais sendo formados a qualquer custo, porque aí chama atenção mais uma vez, algo que a gente não está comentando aqui, mas é importante. Vejam que um terço dos profissionais de saúde acometidos no mundo inteiro estão no Brasil. Então a gente precisou de peças de reposição. Aí a gente tem um mecanismo dinâmico, que é a formação de profissionais. Mas como é que esses profissionais estão sendo formados? Nesse momento agora, a maioria das universidades e faculdades de formação na área da saúde no Brasil, os estudantes estão sem aula. Tudo bem, sem aula teórica. E as práticas, os estágios que deveriam acontecer, estão acontecendo de forma remota. Sabe, William, eu me preocupo, Valdênio, você que é egresso da Universidade Federal de Pernambuco, como eu fui, fomos contemporâneos. Lá dentro da Universidade Federal, a gente tinha o nono período com dois estágios de 180 horas, o décimo período com um estágio antigamente em 360, hoje 300 horas. com a mão na massa, junto com os supervisores, com os professores. Então, hoje, Valdênio, eu fico sabendo ainda hoje, por exemplo, eu tive informações de que tem cursos de fisioterapia onde o estágio está sendo feito com um preceptor recém-formado que está aplicando, sabe, questionário para os meninos, conversando com os meninos. Cadê a prática? Cadê a prática? É esse, William, um profissional que a gente vai ter daqui a um ano no mercado, que vai estar dentro da UTI, trabalhando com um paciente extremamente grave, que vai estar ventilando um paciente com o pulmão extremamente lesionado por conta da Covid-19 e de outros vírus que acontecerão, e outras pandemias. Então, será que a gente está olhando com carinho também para o futuro da área de saúde brasileira? Porque a formação está de pior. Olha, se já queriam aprovar o EAD, né, que é a formação totalmente à distância do profissional da área de saúde, que nós somos contra. Somos contra por quê? Porque, veja, analisa a situação. O fisioterapeuta dentro da UTI, ele trabalha sozinho? Ele trabalha com o médico, com o enfermeiro, com o técnico de enfermagem. Então, tem um paciente, a família do paciente que chega. É preciso, sabe, ter empatia, é preciso ter vínculos. Sabe, tomada de decisão são rápidas. E a gente precisa fazer isso coletivamente, de forma muito profissional. Aí eu pergunto, a gente, o estudante, a gente vai desenvolver essa capacidade reflexiva dele, rápida, para tomada de decisão à distância, pelo computador? Será que a gente vai conseguir isso? Desenvolver essa empatia que ele tem que ter de se colocar no lugar do outro, de trabalhar em equipe, gerar vínculos através de uma aula remota e de um estágio remoto, onde os meninos estão repetindo estágio que fizeram semestre passado, em outras faculdades o estágio está sendo puramente pelo computador, estágio pelo computador. Quer dizer, mas é a situação que está sendo posta e eu me preocupo com a formação de médicos, enfermeiros, fisioterapeutas, terapeutas ocupacionais do futuro. Não está longe, não, viu? Os alunos que estão no estágio aí, não vão pensar que é daqui a 10 anos, não. Os alunos que estão no estágio, ano que vem, 2021, já estão aptos a trabalhar. E são esses que o Estado vai chamar no processo de seleção simplificada de urgência para cuidar dos nossos pais, das nossas mães, dos nossos avós, dos nossos filhos e netos dentro da unidade de terapia intensiva. Que isso sirva de reflexão para aqueles que estão com a caneta na mão agora. Deputados, senadores, governadores, prefeitos, senhores políticos, senhores gestores, né? Amanhã quem vai estar na UTI é você, sou eu. Amanhã quem vai estar na UTI são aqueles nossos próximos. Cuidado por quem? Por aqueles que saíram agora da universidade sem o menor preparo, sem a menor condição e com a legislação do jeito que está, que não olha para o profissional da saúde com carinho. É uma situação realmente difícil. A gente precisa mudar essa situação. É preciso que a sociedade chame para um amplo discurso e debate, certo? Para a gente reconstruir a saúde brasileira. Porque da forma que está, o futuro, o panorama, não é dos melhores, não. É, a educação está sendo muito debatida durante a pandemia. É, Valdênio, gostaria de complementar sobre a importância do movimento? Essa questão que Silano colocou aí é fundamental. O profissional tem que estar com as mãos na massa. A questão não é trabalhar só na equipe multidisciplinar, e sim na equipe interdisciplinar. É muito importante o fisioterapeuta estar junto do médico, o médico estar junto do fisioterapeuta, o fisioterapeuta junto do nutricionista, porque aquele paciente que está ali acamado precisa do suporte nutricional, porque senão não vai ter ganho de força, não vai ter ganho de marcha, de deambulação. Então é tudo uma equipe multi e interdisciplinar. Estaremos sempre interligados. Isso só com a mão na massa. Perfeito, Valdênio. Você lembrou de um profissional que eu tinha esquecido. Obrigado. O nutricionista, rapaz, extremamente importante nesse cenário, né? Eu peço até desculpas aos nutricionistas que estão nos ouvindo, porque é um profissional dentro de todos esses 14 profissionais da área da saúde brasileira. Ele é fundamental nesse sentido, né? O Saúde é o Tema Especial Coronavírus de hoje. Estamos falando sobre fisioterapia no tratamento da Covid-19. E para falar sobre isso, contamos com a participação do fisioterapeuta e presidente do Conselho Regional de Fisioterapia e Terapia Ocupacional da Primeira Região, o CREFIS 1, Silano Barros. E também a participação do fisioterapeuta, membro do GAEP Saúde e do Hospital Luiz Valdênio Freitas. Enquanto durarem as recomendações de distanciamento físico, vamos realizar o programa remotamente. Mesmo quando o paciente recebe alta, não significa que ele está 100% recuperado, mas que ele precisa liberar o leito para outra pessoa. Muitas vezes ele ainda vai precisar de fisioterapia respiratória para se recuperar. E como são os tratamentos pós-Covid para quem teve sequela nas vias respiratórias? Valdênio? Sim. Primeiramente, fazer uma avaliação funcional. Esse paciente passou quantos dias na ventilação mecânica? Se foi para ventilação mecânica ou não? Avaliar o indivíduo que seja capaz de desempenhar suas atividades da função, da atividade da vida diária. Comportamento diário dele. A questão da força muscular, avaliar a força muscular, a mobilidade que está interligado à avaliação funcional. A questão do equilíbrio, a questão da marcha dele. A partir daí, podemos traçar um tratamento. Silano, gostaria de complementar sobre o tratamento pós-Covid? Exatamente isso. Tudo vai depender de uma evolução. Porque, repetimos, cada caso é um caso. Sabe? Não dá para fazer, William, assim, o fisioterapeuta tratou de um indivíduo, o indivíduo diz ao vizinho dele, olha, não precisa tu fazer fisioterapia não, rapaz, é somente tu fazer, eu vou te emprestar o equipamento que ele deixou aqui e tu fazer 3 vezes por dia. Não é a mesma coisa, não é? Vamos fazer uma comparação aqui. Quando um médico prescreve um medicamento, um remédio para um indivíduo, aquele remédio não é o mesmo para o vizinho que sente do mesmo problema. Por exemplo, pressão alta. Quem tem pressão alta, todo mundo que tem pressão alta toma o mesmo remédio? Não toma. Cada caso é um caso. É a mesma coisa na fisioterapia. Por isso que Valdemir tem chamado a atenção aí para a avaliação. Veja, toda vez que ele faz uma pergunta, ele depende da avaliação. Por quê? Porque João é diferente de Joaquim, que é diferente de Maria, que é diferente de Margarida. Então vai ser a análise do fisioterapeuta e quem faz essa avaliação, sabe, William? É o fisioterapeuta. Não é um profissional que tem que fazer para dizer ao fisioterapeuta o que ele vai fazer, não. Quem estudou fisioterapia é o fisioterapeuta. Então, o fisioterapeuta faz a avaliação que o Valdemir está dizendo aí, e ele vai prescrever a conduta através dos exercícios e outros, uso de equipamento, de recursos físicos, por isso é fisioterapia, para a obtenção da plena funcionalidade. Só lembrando, para não ser injusto aqui, que a gente precisa também agradecer, e em nome do CREFITO 1 eu faço, as associações de especialidades da fisioterapia. Os conselhos profissionais, eles são autarquias que fiscalizam e normatizam a profissão. Mas o conhecimento técnico-científico não vem dos conselhos. O conhecimento técnico-científico vem dos profissionais. São eles que começam a desenvolver. E nas universidades, né, que alguns dizem que é onde ocorrem as balbúrdias e onde estão, né, outras situações, é lá na universidade onde se faz a pesquisa, sabe? Então, são profissionais fisioterapeutas na linha de frente, profissionais fisioterapeutas do ensino e que juntos tocam a pesquisa para descobrir novas situações que possam trazer, resgatar de volta, resgatar a funcionalidade daquele indivíduo. E para isso, esses profissionais que são dedicados, que estão na linha de frente, eles se unem e formam as associações de especialidades. Então, por exemplo, nós temos associações que estão dedicadas nesse momento. Temos uma associação chamada ABRAFIM, Associação Brasileira de Fisioterapia Neurofuncional, que tem dado as coordenadas. A Associação Brasileira de Fisioterapia Aquática, que é a antiga hidroterapia, né? A fisioterapia aquática hoje, normatizando como é que a gente deve atender o paciente que teve Covid, o que não tem Covid, né? Como é que a gente deve produzir. A gente tem a Associação Brasileira de Fisioterapia em Saúde da Mulher, que também trabalhando intensamente, dizendo, principalmente orientando as gestantes diante desse cenário. Agora, acima de tudo, eu quero fazer aqui uma menção honrosa à SOBRAFIR, Associação Brasileira de Fisioterapia Respiratória, Cardiovascular e Fisioterapia em Terapia Intensiva. A SOBRAFIR, semanalmente, desde março, a SOBRAFIR emite diversos relatórios, diversos artigos e recomendações ao fisioterapeuta que está na UTI. Olha, William, como disse aqui Valdênio, o que teve de fisioterapeuta que não era de UTI e que teve que assumir imediatamente a UTI, só conseguiu tocar um trabalho minimamente decente, porque a SOBRAFIR manteve semanalmente, periodicamente, às vezes diariamente, certo? Recomendações, orientações, diretrizes para o profissional que estava na UTI. Teve gente que disse assim, eu vou no site da SOBRAFIR e eu consigo pegar tudo isso e lendo rapidamente, eu consigo ir me atualizando. Só para você ter ideia como é uma coisa dinâmica. Quando começou a pandemia, A primeira recomendação era não fazer VNI. VNI é ventilação não invasiva. É usar o ventilador mecânico sem entubar o paciente através de máscara. Mas aí descobriu que aquilo ali dispersava o vírus no ambiente e que era pior. Suspenda a VNI, então. Aí depois surge uma cápsula que você podia fazer a VNI dentro da cápsula. Aí depois chega à conclusão de que aquela cápsula não está servindo porque ela não tem pressão negativa. E isso são tomadas de decisão, William, rápidas. Porque tem pessoas dentro da UTI e se você entrar com a conduta equivocada, aquilo se espalha, aquilo se multiplica e tivemos estados aí com um número de sendo multiplicado de acometidos por conta da conduta do profissional. E a Sobrafi, ela esteve integralmente, 24 horas, presente, analisando cada caso, emitindo os pareceres. Aqui no Crefito 1, por exemplo, nós fomos provocados pelo Ministério Público sobre essas cápsulas, sobre a questão da VNI, hospitais perguntando, equipes de profissionais perguntando, a gente mandava um parecer para a Sobrafi, com 24 horas, às vezes em menos de 24 horas a gente já tinha um retorno que consubstanciava a autarquia para poder dizer pode, não pode, não é recomendado. Não é? Na Paraíba, por exemplo, o Ministério Público do Estado da Paraíba solicitou por diversas vezes uma inspeção de urgente em alguns hospitais. Então a gente tem que mobilizar o fiscal de um estado para o outro para poder ir lá. E se não fosse o suporte das associações de especialidades, e aqui acho que eu deixei de citar, mas que também tiveram um trabalho importantíssimo, me perdoe, foi importantíssimo, mas primordialmente eu aqui louvo o trabalho da Sobrafi e principalmente não deixo de citar o trabalho glorioso desses fisioterapeutas, sabe? Aqueles que arregaçaram as mangas, como todo profissional da área de saúde, mal remunerado, sabe? Nem tão reconhecido como deveria ser, mas arregaçaram as mangas e estiveram lá na linha de frente. Quer seja dentro da UTI, na enfermaria, na emergência, nos lares, dentro das casas, fazendo fisioterapia domiciliar, na rua, no território, lá na atenção básica, sabe, organizando filas dentro de uma orientação de um ambulatório que ainda não tinha sido fechado, orientando as pessoas num município mais distante, sabe, indo de casa em casa orientar como é que deveriam se portar. Então, é uma menção honrosa que eu faço, sabe? Os fisioterapeutas foram soldados, estão sendo soldados, com baixas, diversos profissionais que perderam as suas vidas, né? Pelo próprio Covid-19, porque foram contaminados no momento da guerra, lá dentro, naquele momento de luta, e perderam suas vidas. Outros que infectaram e voltaram para a briga novamente. Então, esses profissionais, aqueles que não foram infectados, mas que continuam com todo o risco lá dentro, sabendo o risco que tem para si e para sua família. Mas, acima de tudo, o Crefito 1 parabeniza, faz aqui um voto de aplauso, uma menção honrosa a cada profissional da fisioterapia, como nós, eu estou discutindo fisioterapia porque é o tema do programa, mas como o conselho é de duas profissões, e aos terapeutas ocupacionais que também estiveram à frente nessa batalha, né, trabalhando de uma forma como um todo para que a população pudesse ter o mínimo de assistência, independentemente de como o Estado encara a saúde pública no Brasil. Silano comentou sobre uma pessoa pegar prática fisioterapêutica de outra para fazer para si. Por exemplo, eu conheço alguém que teve Covid-19 e fez tal tratamento. Eu vou e faço também em casa. Quais podem ser os impactos na saúde dessa pessoa? Isso, dependendo do caso, você pode gerar uma queda de saturação. O paciente, às vezes, desatura ou a quantidade de oxigênio no sangue cai. E o paciente pode levar a uma parada cardiorrespiratória se for um caso mais avançado. O grau do exercício, a intensidade, a frequência do exercício, isso tudo pode levar um paciente a uma dispneia, a um desconforto respiratório, a uma complicação. E sobre o impacto também na reabilitação cardíaca? Que é o terceiro país com maior número de casos aqui no Brasil. Como é que vocês analisam essa situação, já que muitos procedimentos ficaram suspensos durante esse tempo todo? Quando o Valdênio coloca que para cada paciente a gente tem uma condução, uma prescrição, fala exatamente. Vamos lá, dos exercícios físicos, a gente tem uma intensidade, uma frequência, a carga que é colocada, a resistência. Isso pode para um paciente é indicado. O outro pode não ser indicado. e ele pode sofrer. Aquilo pode ser, estar a mais para ele ou pode estar além a quem. Pode estar além ou aquém do que é indicado para ele. Né? E o paciente pode não ter uma melhora desejada e pode ser muito pior. Ele pode ter agravado a sua situação. Com relação à reabilitação cardíaca que você fala, hoje nós temos diversos profissionais envolvidos nesse segmento da reabilitação cardíaca e, de imediato, um fisioterapeuta nessa reabilitação. Agradeço a participação do fisioterapeuta e presidente do Conselho Regional de Fisioterapia e Terapia Ocupacional da Primeira Região, o CREFITO 1, que compreende os estados de Alagoas, Paraíba, Pernambuco e Rio Grande do Norte. Silano Barros, obrigado pela participação. E o Saúde é o Tema fica por aqui. Caso tenha perdido o começo deste programa ou algum programa anterior, você pode ouvir no formato de podcast no site radiopaulofreire.ufpe.br. Esta edição também fica disponível nas plataformas digitais. É só procurar por Saúde é o Tema para encontrar o podcast na plataforma de sua preferência. A apresentação desta edição do Saúde é o Tema foi minha, William Araújo, estudante de jornalismo da UFPE. A produção e roteiro foi dos também estudantes da UFPE, Analice Barros, de jornalismo, e Eberton Martins, do curso de comunicação social do Centro Acadêmico do Agreste. Sob a professora Ana Vitor, nas redes sociais dos estudantes da UFPE, Lucas Dantas e Maria, de Rádio, TV e Internet, e Ana Sofia Ramos, de Publicidade e Propaganda, sob orientação da professora Cecília Almeida. Coordenação de transmissão, Catarina Polônio e Felipe Novaes. Tchau e até o próximo Saúde ao Tema. Saúde é o Tema, série dedicada à pandemia do novo coronavírus. Uma produção da Rádio Universitária Paulo Freire, AM 820 kHz, e da Universitária FM 99.9 MHz, com apoio do programa Fora da Curva e da Pró-Reitoria de Extensão e Cultura da Universidade Federal de Pernambuco. A música tema é a faixa Teamwork, de Scott Holmes. Para mais informações, acesse www.ufpe.br/rpf.